Ô, Bravo Kilo Whisky, qual o setor de sobrevoo? 403, desça para 2000 pés, QNH 10012. Para 2000, Felipe tem 403. 10012. Pista 17, curva direita, 1000 pés no corredor axé. Controle 1208. Transponder 01 no meio, Bravo Kilo Whisky. Mike Echo Delta autorizado, pouso pairado, cabeceira 35, vento 090 graus, 13 nós. Bravo que Luiz, que pátio 402 a bordo, chame a torre 118, decimal 6, para acionamento, táxi e decolagem. Tá 3198, desça para 5000 pés, QNH 10012. 5000 10012. Salvador, bom dia, Xené 6140, fora do solo, mantendo 2000, passando 2000 pés, sai da Nicada 1 no Alfa. O Xené 6140, contato radar na decolagem, suba para nível 250, saída Nicar 1 no Alfa. Afirmativo, 250, Xané 6140. Guardião 02, fora do solo. Gente, Guardião 02, confirme por quantas milhas se afasta. Afastamento de 10 milhas aproximadamente, uma hora de voo estimado. Ok, mantenha a minha escuta, caso necessário, eu transfere com o treinador 208. Por enquanto, mantenha a minha escuta, Guardião 02. Aguardando a transferência, mantendo escudo dessa torre, Guardião 02. 1094, no solo 37, livrou 1219, solo. 1094, até daqui a pouco. Portão 01. Observando o voo, prossegue pro 01, azul 4201. Solo, Salvador, bom dia, pra cargo 8487. Abson 8487, bom dia, qual é o horário do plano? 1-4-5, senhor, mas já estamos prontos, haveria a possibilidade de colar na consciência para adiantar um pouco, hein? É porque a gente não tem no sistema, o plano só aparece pra gente aqui mais ou menos meia hora antes da UBT, ok? Ok, então. Assim que o senhor tiver e se der pra adiantar, tá na escuta pra cópia. Ok, assim que aparecer aqui no sistema a gente já chama pra cópia. Ok, obrigado. 2-1, autorizado, alinhar e decolar 1-0, vento 1-1, 1-0 graus, 1-3-1. Além da cola, pistola 0, agora no meio 2 não. Ok, tá copiado, Alfa Tango Tango, tá... autorizado, autorizado o táxi, segue a Embraer da Azul, no ponto de espera da 1-0, chame a torre 18-6, altímetro 1012, Alfa Tango Tango. Bruno 094, na escuta? Na escuta, na Alcon 094. 1094, mantém antes da Juliette. Ok, vai manter antes da Juliette, 1094. Controle TRIP 5403 estabilizado no LOC. TRIP 5403, reduza para a velocidade final de aproximação, chame torre 118 decimal 612. 118.6 TRIP. TAM 3198, desça para 2000 pés, QNH 10012. Para 2000, 3000. TAM 3198, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Voador, muito bom dia, TRIP 5403, estabilizado no LOC. Sente, TRIP 5403, bom dia, continua a aproximação, informa quando vai baixar o travado. Baixar travado, TRIP. Rede Mike Eco Delta, estacionar frequência livre. 403, pouso autorizado na 0, Santo 1, 1 0 graus, 1 3 mais. Tenho 403, livre pouso. Pode prosseguir descendo. Voo no 561, desça para 3 mil pés, QNH 1092. 3612. Voo 621, decoladas 40, controle 1208. 208, agora 621. Salvador, bom dia, agora no 621, decolou na Gener 1 Alfa. Gol no 621, ativando correção, contato radar na decolagem, subiu para nível 360, saída Gener 1 Alfa. 360 no 621. Autoriza presente, Roger, né? Assim que o 57 da América liberar a retaguarda. Ah, tá. Ok, Alfa Tango Tango, deve usar o contrato para final 1-0. TAP, QNH 1-0, 1-2. Points runway 10, contact tower 118.6, altimeter sighting 101 sol. Guardião 02, transfere controle 1208. 1208, guardião 02, grata. Chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. Recife 1285, obrigado por 410. Controle Salvador, bom dia, guardião 02. Guardião 02, mantenha-se em condições visuais, mantendo 500 pés, confirme tensões. Guardião 02, está em patrulhamento na Estrada do Coco. E na altura de Arembep realizará treinamento de tiro embarcado. Reportará para o retorno, Guardião 02. 7, Guardião 02, na escuta, regresso. Guardião 02, cumpriu o controle. Prossiga, reportará para o regresso, Guardião 02. TAM 3198 no curso do localizador? Ah, afirmativo. TAM 3198, reduza para a velocidade final de aproximação, chame torre 118, decimal 612. 18612, obrigado. Beleza. Torre Salvador, TAM 3198. 3198, continue agora a pista livre. Trípico 403 no solo 43, direita no 219. Direita 1219. O trip 5403 vibrou na sua escuta. Trip 5403, autorizado táxi Alfa, repartição de Juliette. Reportará antes da Juliette, trip. Com 1561, desça para 2 mil pés, QNH 1012. 3198, cheque trem, livre pouso na 0, vento 1, 00 graus e no 49. Rebaixado checado, livre pouso na 3198. Bravo que Luiz, autorizado, ingresso no site, repórter pronto para decolagem. America 238 Tower. America 238. Maintain hold point. Alfa Tango Tango decolada de 45, chame controle no 208. Controle 208, Alfa Tango Tango, bom dia. Controle, bom dia, papapá, Alfa Tango Tango, decolou de 10 corredor forte. Sente papapá, Alfa Tango Tango, mantenha-se em condições visuais, a 1 no mil pés. Gente, aguardando a liberação, a sessão 095, quando possível. Salvador Tower, American 238, ready for deployment. Maintain position. Tá 3198 na sala 46, direito na 219. Direito na 219, obrigado. Imediato, braço Luísca. Vento 1 a 00 graus, 1 a 3 horas, decolagem 3 horas, 1 a 7, braço Luísca. 1, reduza para velocidade final de aproximação, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 62. Obrigado. 3198, autorizado táxi de Alfa, repartente do Juliette. Alfa, reportando aqui, Juliette. ABC 8487, na escuta, por favor. 5487. Já copia ABC 8487. Afirmativo. ABC 8487, autorizado para o aeroporto de Recife, via Upper Whisky 58, saída Nicar Uno Alfa, após decolagem curva à esquerda, nível de voo 410, transponder 5574, controle Salvador 120.8. É, só confirmando a saída, Nicar. ABSA 8487, saída Nicar, 1 Alfa. Só no portão 3. Ok, obrigado. Runway 109, 238. Então, o Bravo Luiz, que mantenha já 1.000 pés em condições visuais. Reporte. Papatão com o Bravo Luiz, reporte no farol da barra. Sou 1561, na sala 50, direito na 219, vou livrar. Papatão com o Bravo Luiz, clareza 3. Ano 561, autorizado táxi de Alfa Juliette para o portão 2 da parte principal. Alfa Juliette para o 2 da parte principal. Ok, tá. Golfo Salvador, bom dia, voo 1648, ponto espera da 0. Observe o relógio de tráfego autorizado anel e manter, 1648, bom dia. Autorizado anel e manter no 0, voo 1648. Paulo Salvador, Astra Cargo 8487, solicita acionamento da posição posterior ao pushback. 52 contact now, Salvador approach, frequency 120.8. American 238, 120.8, good day. Acionamento 8487. Aeronave que chamou o controle antes do gol 1731, prossiga. Papa Tango, Terra, Terra, Foxtrot. Papa Uniforme, Terra, Terra, Foxtrot para Porto Seguro. Confirme tensões. Salvador American 238 out of, let's see, flight level 40, climbing to flight level 340. American Line 238, radar contact at departure. Climb to flight level 340, Borba 1 Alpha. Okay, climb to flight level 340. We are departing on the Borba 1 Alpha, America 238. Papa Uniform, Serra, Serra, Fox, acione transponder 5536. Papá. Papá Romeu, Romeu Yankee Índia. Papá Romeu Yankee Índia, ajuste altímetro no 0112, mantenha 1000 pés, reporte interlado. 9648 da colada 55, controle no 208. Controle 208, um bom dia. Firmo. Controle de Salvador, muito bom dia, voo no 648, cruza 2000. Gol no 648, contato radar na decolagem, suba para nível 370, saída Nicar 1 no alfa. Nicar 1 no alfa, 370. Saída aprovada. Até quando a gente está com o avião aí fora, tem condições de efetuar aí alguma subida aí na nave? Negativo aí na nave, senhor. Ok, então aguarde, o avião aí está previsto voltar aí a partir dos 30, ok? Das 14h30, vai decolar após as 14h30, Zulu? negativa, senhor. Previsto nosso é 14:11. Ok, então vou fazer uma CHG modificando aí, decolar visual e após seguir em rota, então aguarda a volta do VOR, ok? Para a subida prevista aí da EL. São quais as opções? Decolar visual e seguir em rota ou então aguardar o VOR? Isso, quem está sem VOR já não tem NDB e está sem o VOR também. Aí o senhor faz uma CHG mudando a para um pouso look, decola visual até certo ponto após muda o instrumento, segue na rota, ou um plano VFR, ou então aguarda aí o VOR voltar para sair normalmente. Patango Bravo, que Luiz, que confirme. Gol 0094, aguarde cópia. Na escuta. Salvador, Força Aérea 2101 para acionamento, parte militar. Isque. Reporte a 10 milhas do VOR de. Correção a 20 milhas do VOR de Salvador. Livrando CTR. 1-0, acionamento, vamos para o táxi. Acionar, chamada táxi, o 2101. O trip 5595 na escuta. Patango Bravo, que Luiz, que mantém as condições visuais ao livrar CTR Salvador, mantém as condições visuais. Autocoordenação, reporte regresso. Ok, modifica a subida para Pulca, a gente está com o VOR novamente operacional. O controle solicitou a mudança para a subida Pulca Caju, ok? Ok, Pulca Caju 8487. Força Aérea 2101 na escuta? Na escuta, Força Aérea 2101. Ok, modifica a subida para Pulca Transição Caju. Pulca Transição Caju, Força Aérea 2101, não vai modificar. Trip 5595 na escuta? Gol no 094, na escuta? Na escuta, 094. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19 até Bangu, após conforme rota do plano de voo. Decola 10, esquerda após, subida Momo, transição Frote, controle 120, decimal 8, aciona 5571. Ciente 370 Fortaleza, autorizado conforme rota do plano de voo, Aperzulu 19 Bangu, direto Abacu. Depois Aperzulu 18, decola da 10, curva esquerda, próxima Momo Frote, controle 1208, aciona 5571, gol no 094. Chame para puxa e acionamento. Ok, no 4 semana, pessoal, no plano 1094. Trip 5595 na escuta do solo. Papatão Whisky Golf Kilo, desça para 2000 pés, QNH 10012, autorizado final do procedimento de LS X-Ray. Gol 1791, reduz a velocidade para 2209. Gol 1791, reduz a velocidade para 1909. 1909. Gol 791, continue descida para, nível, para 3000 pés, QNH 10012. 3.102, gol 7 avião. Guardião 07 Solo Salvador, Força Aérea 2101. Aéreo 2101, prossiga. Parte militar para iniciar táxi 2101 com 12 a bordo, alternado Natal com 4 horas e 30 de autonomia. Salto amador, trip 5595. Força aérea 2101, autorizado táxi até a hotel. Na hotel, mantém a posição, chama para o cruzamento. Autorizado táxi até hotel, no hotel chama para cruzamento 2101, corrige autonomia para 7 horas. 7 horas? Afirmo. Ok, o trip 5595, a gente, o VOR voltou. Já está outra cópia? Outra cópia, senhor. Só confirmando, foi apresentado algum CHG ou não? Olha, eu falei com a empresa e a empresa falou que ia fazer o CHG. Mas assim, mesmo que o plano seja visual, Zulu, né, visual depois instrumento, eu poderia decolar instrumento? Não, a gente tá com o VOR e já voltou agora. O VOR voltou. A gente pode copiar a autorização que já existia e solicitar a companhia que não apresente a CHG, ok? Ok, eu vou falar, não sei se vai dar tempo, porque eu acho que eles já devem estar ligando para fazer a CHG. Se tiver feito o plano visual depois do instrumento, eu posso decolar o instrumento mesmo assim, ó? Tem algum problema? Não, não tenho. Se eu tenho como é que o senhor vai cumprir a subida de instrumento? Se... Agora sim. Agora sim, mas... Então, vamos copiar essa autorização anterior, o plano de instrumento, saindo instrumento. Tenta entrar em contato aí novamente depois com a companhia para ele cancelar essa CHG, ok? Se não conseguir, entre em contato novamente com a gente. Ok, pronto a cópia, eu vou entrar em contato aqui, obrigado. Pronto, para Porto Seguro, nível 220, a Golf 677, decola da 10, curva direita, subida da El até Leda, pois Leda Ilhéus, onde intercepta a aerovia. O controle 1208. E o transponder 5572. O 5595, autorizado em nível 220 pela Golf 677, decola de 1-0 com curva direita, saída da El até Leda, após Leda o Ilhéus intercepta aerovia, aciona 5572, chama 1208, controle de Salvador após decolagem. 5595, chame para puxa acionar. Chama posicionamento, 5595. A bordo, alterna Natal. 2101, táxi hotel, pronto para cruzamento. Autorizado, cruzamento da 1028, mantenha minha escuta, reporte antes da taxiway Juliette. Vai cruzar, mantendo sua escuta, reportarão antes da Juliette, 2101 da Força Aérea. O APSA 8784, por gentileza, repete os dados. Senhor, é o APSA 8487, com 2 horas e 18, 02 a bordo, alternando Natal. Isso, 8487, copiado, 2 horas e 18 minutos, 2 a bordo, Natal. Táxi autorizado em frente, parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 18, decimal 6, altímetro 0012. Frente, parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera 186, essa carga 8487. Conselho 2101 segue via Alfa Juliette, na retaguarda do 767 da APSA, até o ponto de espera da 10. Lá chama a torre 18, decimal 6. Segue via Alfa Juliette, seguindo 767 até a cabeceira 10, chamando torre 18.6, o Conselho 2101. Então, negativo até a cabeceira, até o ponto de espera, ok? Gente, até o ponto de espera da 10, Força Aérea 2101, quando lá, torre 18.6. Acelado ao 06, 00 da presente, curva à esquerda e baixo pela direita. Encurte na medida do possível, whisky, golf, quilo. Salvador, boa tarde, essa carga 8487.010, pronto. 8487, além da coluna 0, vento 090 graus e no 39. Além da coluna 0, 8487. papapá, Alfa Tango Tango, aos 1407, mudança de regras para voo instrumento, suba para o nível 090. Controla Romeu Lula, quem luta para essa rotatória. Já me joga com o campo. Papa Romeu Yankee Índia, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas. É um Echo Charlie 35, mantendo 500 pés, realizando pouso. Eu for série 2101. 2101, mantenha ponto espera, piscina 0, bom dia. Mantenha ponto espera, 2101. Papa Tango Romeu Yankee Índia, chame torre, frequência 1-8 decimal meia dúzia. Confirmando 1-8. 1-8 decimal meia dúzia, Papa Tango Romeu Yankee Índia. 1-8, meia. 1-8, meia. Estabilizado, gol 791. Gol no 791. Chame torre, frequência 1-8 decimal meia dúzia. 18, meia, boa. Papa Tango Romeu Yankee Índia. Fatango Romeu Yankee Índia, que chamou a torre, confirma. Porra, passou a rotatória, passou a sua escuta. Ok, autorizado o final do nosso 7, a porta terceira milha fora. Vai passar a terceira milha fora, Romeu Yankee. Salvador, bom dia, gol 1791, passando externo, baixado travado. Aceito 47, controle 208, decolou 08. 208, aceito 7, boa tarde. Gol 1791. Check trem, livre pouso na 0, vento 1, 10 graus, 132. Baixado e travado. Gol 791, livre pouso. Whisky Golf Kilo no solo 09, autorizado o táxi até o hangar aerostar. Baixado na frequência livre. Puka. 4 no 0 na Puka, gol 847. Vou chamar na conta final do elefante, Romeu Yankee Índia. Copiou 360 pela esquerda. Agora o Tango Romeu Yankee Índia. Confirmando, senhora, para o Romeu Yankee Índia. 360 pela esquerda, Romeu Yankee Índia. 360 pela esquerda, Romeu Yankee Índia. No tráfego à esquerda, não interfere com aproximação, tipo Papa 28. 100 graus, 79. Salvador, a canela 6200, seguindo 1050, 127. Confirme? É 200 da Fortaleza, seguindo 1050. Janeiro 6200, achando identificação, autorizado chegada à Mari, desça para nível 050. 050 na Mari, 6200, alguma chance vai estar? Janeiro 6200, mantenha perfil da chegada. Estacionamento. Sério, 2101. Estacionamento, chame para o táxi. Autorizado, puxa o restaurante, chama o táxi. Entrando. Papai Uniforme, Serra Serra Fox Trot, confirme, chamado de bolso. Porra, meu, é a gente, continue agora as instruções para o pouso. Confirme, Pátia, após o pouso, Romeu Yankee Índia. Após o pouso, para o hangar da BAPA. Gente, continue agora as instruções para o pouso. E é o pouso. Gol 1791 na sala 01, na direita 1219, vou livrar. 219, graças. Avistado Romeu Yankee Índia, livre pouso na 7, o vento 1, 10 graus com 15 nós. Prato. Qual o Salvador Gol no 791? Gol 1791, Solo Salvador, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, gol 1791. Olá, Juventuno, 10 graus, 14 nós. Após a linha livre da colégio, pistão no 0, Forcéria 2101. 4 alterna, recebi. O 1094, confirme autonomia? Autonomia de 3:34. Gol 1094, autorizado táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal meio, ajuste de altímetro 10012. 10012, no ponto de espera da 10186, eu vou no 1094, uma boa. 7, chame agora centro Recife, frequência 126, decimal 85. Recife 126, 85, 487, boa tarde. 3, autorizado backtrack, reporta a pista livre. Gol 1791, autorizado táxi via Alfa, Juliette, para o portão 10, pátio principal. Juliette para posição 10, gol 1791. Gol 1791, atento ao veículo Follow Me, através do portão 08. Vai seguir o Follow Me, 1791. 10, nordeste do VOR de Salvador, chame agora o controle da Aracaju. Transfere controle no 208, bom voo. Controle 1208, grato, Forcéria 2101. Oxalé 6255, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 070. Ok, seguinte, aguarde um minuto para a cópia. Controle Salvador, bom dia, Forcéria 2101. Gente, estou na frequência livre. Paulo Salvador, o trip 5595, acionado com 40 a bordo, 40 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa Vitória, próximo táxi. Bruno, solicito 390 como final. Trip 5595, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal meio, ajuste de altímetro 1092. Via Índia, trip 5595, na escuta da torre após ponto de espera da 10. Controle, eu solicito coordenação nível 390 como final para Forcéria 2101. 2101, ciente, aguarde coordenação. Guardando coordenação 2101. Azul 4287, autorizado para o aeroporto do Rio de Janeiro, via Upper Zulu 10, após até SMAP, após Lúbito, após Bravo Bravo Charlie. Saída da Eula da Bridge, após decolagem, curva direita, nível de voo 340, transponder 5576, controle Salvador, 120.8. Autorizado 340, Rio de Janeiro, 10, Smart, Lux, Bagatena, decola 10, curva à direita, da Euler Abril, transponder 5576, controle 204207. Azul, curva 207, cotejamento correto, reparte para posicionamento. Trabalhar com a 207. Azul, curva 207, está pronto para o push, o portão 1. Controle Salvador, Guardião 02. Papai Uniforme Serra, Serra Foxtrot, controle. Balanço 407, pronto, no portão 1, seguro. Azul 4207, após passagem da TR-42 da trip, autorizado para o estacionamento. Pode passar. mais do ar, terra, localizado por Azul 4207. Azul 4207, corrigindo tipo de aeronave, é um ATR-72. Zona 094, decolada Zona 7, transfere controle 908, vamos. 908, boa. Zona 012. Xané 6200, autorizado procedimento. Xané 6200, autorizado procedimento ILS X-ray. Reporte no curso do localizador. Controle Gol no 094 2000, turvando à esquerda. Gol no 094, contato radar na decolagem, turbo para nível 370, saída Momo, transição Frutti. Momo, Frutti, subindo 370, Gol no 094. Controle Salvador, é o Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Está em patrulhamento na Estrada do Coco, de retorno para Salvador, Guardião 02. Aqui, autorizado o voo local, 1 no meu pés, decolagem da pista 17, curva à esquerda, corredor forte, até 1 no 0 milhas, controle 1 no 208, transponder 01 no 12. Loja autorizada, 5595. Quilo, quilo Lima, o treinamento correto, confirme a, o POB. Chame a torre em 18.6 para acionamento, táxi e decolagem. Quilo, quilo Lima. Bom dia, Guardião 02. Bom dia, Guardião 02. Prossiga, intenção de pouso, Gré, confirma. Manda autorizado, direto parte do Gré, Guardião 02. Já presente autorizado, reporta no solo controlado, vento 1-0-0 graus com 14 nós, Guardião 02. 1-0-0 com 14, reportará no solo controlado, Guardião 02. Entendi que vai para Veracruz, Feira de Santana e regresso, é isso? Ok, está autorizado o voo local, 1.500 pés, sobre o voo em Veracruz, Feira de, Santo Antônio e Feira de Santana. Decola da pista 17 com curva à direita, restrito 1.000 pés até a liberação do controle, em 1.20.8, frequência da torre 1.08.6, transponder 0145, Romeu até o Oscar. Mantenha a pessoa da saída. Ciência, 094. Controle Salvador, um muito bom dia, o Trip 5595, perfil da Dael. Trip 5595, aguarde. Força Aérea 2101, chame Centro Recife, frequência 1.26.1.85. Centro Recife, 1.26, Força Aérea 2101. Trip 5595, contato radar na decolagem, suba para nível 220, saída da El. 220 da El, 5595. Gol no 1162, desça para 2000 pés, QNH 1012, reporte no final do procedimento ILS X-Ray. 2000, gol no 1162. Controle Salvador, o Trip 5595 solicita se possível voar da Elda presente. Frequência 1-9, decimal 62. 2-6, 2-0. Gol 1-1-62, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado procedimento 1-1-62. Gente, o Romeu até a voz, que tentando a movimentação aí, reporta na interseção para ingresso. Número 2 para decolagem. O Trip 5595 solicita se possível voar da El. Afirmativo, Trip 5595, voe da El. Presente da El 5595. 6200, final do ILS. Guardião 02, controlou? Solas 22, recebi frequência. Que Luiz, que ciente. mantenha-se em condições visuais, mantendo 1.500 pés, reporte na através de Paripe. Salve Salvador, 04207 para o táxi, 105 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Azul, 4207, autorizado táxi via Índia no ponto de espera da pista 10, chame torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro 1092. 1012, táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 86, azul 4207. Ali mantém, quilo e quilo lima inicialmente, pista na 7. Bono 864, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH 10012, autorizado chegada a Mari. O 1162 já está no curso do localizador? Ele é negativo, há uma milha de dor. Sente. O instalador azul 4207, ponto espera pronto. Azul 4207, bom dia, ele mantém na 0. Ali mantém na 0, azul 4207. Bravo Luiz, clareza 3. Agora o 1162, interceptou o localizador, 3 milhas e meia do externo, já avisou. Gol 1162, cliente, chame torre, frequência 1-noite, decimal 6-12. 8-6-12, gol 1162. Oxané 6255, desce para 2 mil pés, QNH 10-12, reduz a velocidade para 1909. 199, 2 mil pés, 6-12. 1162, bom dia, 2 milhas externo da 10. Sente, gol 1162. Bom dia, continue a aproximação. Informe quando baixar o travado, guardando a pista livre. Tá, baixou e travou o gol 1162. Sente, agora a pista livre. 1162. Pista livre, 1162. Salvador Oxenero 6200 de Bronx. 6200, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette até o 046200. Voltou a 3895, aguarde para cópia. Informação em curso Rio, prepare da Eulida Bridge. Bem, obrigado. Bono 094, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 1162, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-9. Livre pouso pro gol 1-1-62. 4207, decolar 227, me controle, 908. 208, azul 4207. 5. Estabilizado no curso do localizador? Chanel 6255. Complete o final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, frequência 118, decimal 62. 26, obrigado. Controle Salvador, azul 4207, passando 1600. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da EL. Sobe 340, saída da EL, azul 4207. 159. Salvador, bom dia, tá 3191, formação Kilo para o Galeão, nível 360. 3191, senhor? Afirma. Só um instante, 1012. Mas... Autorizado ingresso, Romeu até Oscar. Mantenha a linha, mantenha na sede. Gol 1162, na salvação 18, direita 1219, livrando. Direita 219, gol 1162. Kilo, Kilo Lima, decolou os 28, ingresso é contra o vento, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reportando na Juliette, gol 1162. Baixado travado no externo 62. Gente, Janela 6255, livre pouso 1 a 0, o vento 1 a 0, 0 graus, 1 a 5 mais. Dando pouso na 10, né? Capitão Bravo, que Luiz, que ciente, reporte portão rotatório. Autorizado o cruzamento do campo para o Kilo Kilo Lima? Negativo, realize um 270 pela direita e reporta para cruzar o campo. 270 pela direita e reportará para cruzar o campo, Kilo Kilo Lima. Ok, 3895, autorizado Guarulhos, 340, Fuzilo 10. Decola pistão 0, curva direita, da EL Lida Bridge, controle 120, décima 8, transponda 5006. Autorizado Guarulhos, nível 340, Fuzilo 10, da EL Lida Bridge, o controle 120, décima 8, e o transponder 5006. Portão 3, chame pronto, 3895. Pronto, gostaria. Chame para o táxi, 3895. Gente, chamada para o táxi. 72.012, boa noite, 64. Porto Seguro, 5595. Zona 7, o vento 100 graus, 149. 0, curva direita, da EL Lida Bridge, controle 120.8, transponder 5012-3191. Você pode fazer a transmissão da autorização um pouco mais devagar, por gentileza? Posso sim, Galeão 340, peso 10, decola pistão 0, curva direita, da EL Lida Bridge, controle 120.8-5012. Na sala 31, na direita, na 209, livrando. Direita na foto, 2 imagens. 85012. Precisa Juliette, gol 1162. Portão 1, 6255. Prossegue pro 1. Ok, Sapatão, o Kilo Kilo Lima, mantenha as condições visuais, desça para 1000 pés. Manterá em condições visuais e manterá 1000 pés, o Kilo Kilo Lima. 255, a última informação, desconsidere. Mantenha agora na Juliette, devido a esse tanque estar iniciando o push no 3. 6255. Vai manter, a Juliette, o gol 162, aguardando o tanque para prosseguir pronto. Ah, ok, o gol, considere correção, gol. É um golzinho de teste. Chame agora o controle no 208 do regresso. Correto, chame pronto. Vai reportar. Solo, Buxarém, 6255. Está na taxa de alfa. 6255, taxa de alfa, reposta de Juliette. Tríptico 220, mantém a chegada. Manterá. Controle Salvador, bom dia, estou passando o Romeu Atoós, ingressando no Axé 1 no 1000 pés. Escuta, prossiga. Portão 9, ingresso Juliette, Portão 9. Juliette, Portão 9, 11 metros. O Romeu Atoós, senhor, vai ingressar no Axé, vai fazer o sobrevoo em Vera Cruz, após a cidade de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Alagoinha, e chamará para o regresso em Salvador, Romeu Hotel Oscar. Gente, Papatão, Romeu Hotel Oscar, reporte Farol da Barra. Reportará no Farol da Barra, Romeu Hotel Oscar. Entre na zero, autorizado o Galeão, acesso do 10, da 10, com a direita, controle 208, transponda 014. Lento. 50-14, portão 2, chame pronto, no 5-5-5. Tamo pronto, velho. Chame torre, frequência 1-8 desse...